Rivera, assumindo incidente de decimal. 199, airport Charles Victor 419. Boa noite, Porto de Alzira, tu for cross 1500 feet on book departure. Alzira, tu for with the cut with the on departure, climb on the level 3000 before book departure. I will get 370 on book departure, Porto de Alzira, tu for. The presence of the other supply 2000 pesos, ultimate transformador 10. É 4, chega na maré. Correto, desliga para 2.000 pés. O último entrou no 0 no 4, na chega na maré. Bravo 024, contact 967, frequency 126, decimal 85, decimal 125, decimal 45. 126, 125, airport Charlie 0245. Salvador, tá 3520, bom dia, senta Charlie, cruza 220, parou no 50 na rua de Itaqui. 3520, na indicação do separo 2010, papo de top, chegada a Mário, a última 3020, 9014. Ativo 9014, acesso para 2000 na rua de Itaqui, da 3520. Poderia levar a sua Duna? Itaqui. Thank you. Estabilizado, até 3.000 no PTS. Você se era com 4.000, se mantém a China Torre, 1895. 1895, boa noite. Salvador Boa, 131-70, uma milha de cima, baixado travado. 131-70, boa noite, hoje sistema 014, autorizado pouso, sistema 0, vento, 190 graus, 09, noite. Autorizado pouso, sistema 0, 131-70, poderia confirmar se a taxiway Alpha está fechada entre a Delta e a Echo? 3170 negativo. Anteriormente no começo do outono estava assim, porém a infraero já liberou esse trecho. Muito obrigado. 3170 de pouso. Então 3170, sala 48, libere a direita, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 0571. Alfa Juliette para o 0571, boa noite 3170. Bom descanso. passando o localizador da 3530. Salvador, muito bom dia, Altan 3520, perdeu contato com o controle, interceptando o localizador. Altan 3520, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua na aproximação, aguarda a autorização de pouso, 3520. Autorizado pouso, pistão a 0, vento 990 graus, 099. Ativo autorizado pouso, pistão 0, 3520, confirme o vento. 190 com 8. 190 com 8 graus. Zero, prossegue o táxi Alfa Juliette, posição 11, Pátio 1. Alfa Juliette para a posição 1, 1, 3, 5, 2, 0. 612. Nosso meio de estação. Estou para 2 mil pés. Última tensão é 2104. Chegada na área. 2104, com a gente perdeu o contato com o tempo. 812, informação técnica. 7. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Aguarde a autorização de pouso. 0 aguardando isso. Pode confirmar a pista está molhada, ômega? Eu sei, com 8, 1, 2. 8, 1, 2. Bom, 1 2, autorizado pouso, pista 10, vento 90 graus, 09 1812, solo 14, libera direita, prossegue o táxi via Alfa, reposte antes da sua e Juliette. Alfa, reposte antes da Juliette, 1812. na Juliette, Gol no 812. No 812, informo que ele aguarda a posição 01 ser liberada. Senta, vai dando no 812. Comandou, muito bom dia. Azul 9021, está próximo ao ponto de espera, fica na guerra. Azul 9021, muito bom dia. Autorizada alinhada com a LAP, são 90, vento 210 graus, 109. Azul 9021, livre, alinhado, fica com a LAP, fica 109. Azul 9021, decola 225, no controle São Zador, 119, decimal 8. 198, muito bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 9021, decolado. Azul 9021, decolado na colégia, fique em montanha. Eu ligo 340. Sobe, tem restrições para o nível 340, Azul 9021. 5 no meio, tenho indicação desse para 2 no 10.